Eu só vim te dizer bom dia. Deus até mais vê, o sol já irradia. Eu decretei liberdade ainda que tardia. De todas suas manias, essa covardia. Loucura aqui é mato, eu também tenho as minhas. Mas te peguei no ato e você tão mesquinha. Crescendo entre boatos, tipo erva daninha. Fofoca foi, o fato é que tu tá sozinha. Nós tentamos uma, duas, três e mais. E você reproduzindo esse discurso dos seus pais. Brigamos quatro, cinco, seis e mais. Sem motivo, por migalhas, palhas, coisas banais. E foi tempo de sair fora, foi pra cair dentro da minha vida, o meu espaço. Nesse momento, eu blindei meu coração. Dei tchau pros vacilão. Mirei a imensidão e libertei meu pensamento. Já vou e quer saber. Tudo passa, tudo bem, tudo vem, tudo fazer. Acabou e quer saber. Laia, laia, laia, laia. Outro samba, vai. Eu vou que eu tenho contas a pagar, pessoas a conhecer, outras minas pra amar e músicas pra fazer, amigos pra visitar, defeitos que eu vou rever. O show vai continuar, só que agora é sem você. Não deu pra consertar, só resta aprender que a vida é bem maior do que tu fez parecer. Gato, tenho tantos planos, coisas tão pra acontecer. Eu só posso dizer tchau, bom dia pra você. Hoje eu flechei a besta em seu ataque matinal. Botei a bola na cesta, mergulhei na minha real. Me livrei do peso extra, teve quem passou mal. Sua fina fantasia não durou um carnaval. Eu tava me sentindo bem, agora eu tô bem melhor. Com você me senti grande, hoje eu me sinto maior. Tô mais livre, tão mais certo do que com você por perto. Gata, esse seu soneto já não sou a dó menor. Vejo o mundo como é grande, o ponteiro como corre. Tudo é tão importante, some quando a gente morre. Por isso eu naveguei sem apego pelo tempo, sem ter nada que é meu, além do conhecimento. Hoje eu tenho 33 e não vou ser crucificado. Nem seu Cristo pessoal pra pagar por seus pecados. Teve quem mandou mal, depois foi perdoado. Mas tu é sobrenatural no quesito andar errado. Já vou e quer saber. Tudo passa, tudo bem, tudo vem. Tudo resta fazer, fazer, fazer. Eu vou que eu tenho contas a pagar, pessoas a conhecer, outras minas pra amar e músicas pra fazer, amigos pra visitar, defeitos que eu vou rever. O show vai continuar, só que agora é sem você. Não deu pra consertar, só resta aprender que a vida é bem maior do que tu fez parecer. Gato, tenho tantos planos, coisas tão pra acontecer. Eu só posso dizer tchau, bom dia pra você.